pensavo compri minha missão. Ninguém me para não, ninguém me para não. Rap, rima, poesia, consciente com os irmãos. Ninguém me para não, ninguém me para não. Sem dinheiro no bolso e muita disposição. Ninguém me para não, ninguém me para não. Aliados conscientes, essa é nossa formação. Ninguém nos para não, ninguém nos para não. Ninguém nos para não. Com Deus na caminhada, ninguém me para não. Sem dinheiro no bolso e muita disposição. Só que paramos singando feio, estamos correndo. A cada eu, a corrente vai fortalecendo. É desse jeito, vivendo e aprendendo. Com talento, sem talento, rap eu vou desenvolvendo. Compromisso na rima, passa autoestima. Se a vida escala o time, tenho que jogar que nem Garrincha. Não me iludo, sei que é difícil. A única certeza é que a missão é possível. Positivo, tô envolvido e assino nesse raciocínio. Mergulho fundo, me arrisco, faço o que é preciso. Vou proceder, pode crer, vou vencer. Aporte tudo e como conselheiro, rebelde você. Encara a vida e na fraqueza, dou a volta por cima. Despeço o seu nos otário, passo o rodo com a rima positiva, que positiza. Originalidade não destina, rap poesia. Família conceituada de rocha considerada unificada, 100% feminina. Tô no jogo, abre alas, por aqui ninguém me para, não acredita, mete as cara, tu vai ver que não é só marra. Rap é minha arma, compromisso com a batalha. A quadrilha tá formada, só herdeiro da cinzala. Essa é a trilha, a batida que estiga, trinquei com a família daqui. Ninguém me tira e se cortarei minha língua. Continua fazendo rima, em livro ou em mim, que eu vou dar volta por cima. Com a voz do coração, eu vou rimar com meus irmãos. E se parar teu coração? Sem preocupação, no céu ou no inferno, eu vou cumprir minha missão. Para não, ninguém me para não. Ninguém me para não, ninguém me para não. Ninguém me para não, ninguém me para não. Aconteça o que acontecer, eu vou cumprir minha missão. Ninguém me para não, ninguém me para não. Rap, rima, poesia, consciente pros irmãos. Ninguém me para não, ninguém me para não. Sem dinheiro no bolso e muita disposição. Ninguém me para não, ninguém me para não. Aliados conscientes, essa é nossa formação. Ninguém nos para não, ninguém nos para não, ninguém nos para não.